Haha, mixtape cicatrizes. Pra quem acreditou, um salve do Marinho. Tamo junto. Tô aqui representando o movimento na ativa. Pelo rap não enterro meu talento. Vim falar quem eu sou, onde andei e passei, dos erros, dos acertos, de tudo que conquistei. Tirado desde pivete por comédia falador, motivo de chacota só porque sou sonhador. Desacreditaram, falaram que não ia dar, então parei de sonhar e decidi realizar. Tenho fé em Deus, esse é o passo inicial. Também tenho atitude pra lutar até o final. Vai atrás do que é teu, porque ninguém pode tomar. Enfrente as batalhas sem temer nem murmurar. Tudo que tenho nessa vida não foi de mão beijada. Enquanto preguiçoso dormia, eu trabalhava. Fazia minha oração pedindo força, sabedoria, pra que através do meu trabalho chegasse onde eu queria. Eu sei que Deus ouvia, ainda ouve, vai ouvir. É por ele, para ele, por isso que tô aqui. Quem diria, maluco, quem diria. Um salve do Marinho para a nossa alegria. Cheguei no sapatinho, trilhando o meu caminho. Pra quem acreditou, um salve do Marinho. Sei que não tô sozinho, cês estão com esse neguinho. Pra quem incentivou, um salve do Marinho. Cheguei no sapatinho, trilhando o meu caminho. Pra quem acreditou, um salve do Marinho. Sei que não tô sozinho, cês estão com esse neguinho. Pra quem incentivou, um salve do Marinho. Tem pessoas que não se contentam em cuidar de uma só vida. Falam demais, falam por trás, o tempo todo opina. Altos falador na cola e eu tramando fuga. Quando troveja demais é sinal de pouca chuva. Porque eu tô pelos meus, tô por Deus, pode colar. Não demora pra comédia sem rédea, faz média pra te queimar. Porque lá na frente quando alcançar conquista, ele só será alcançado por inveja e cobiça. Porque que desejo mal, o mal vai colher. Por isso que não quero pra mim, eu não desejo pra você. Um passo de cada vez, assim que o Marinho fez. Se a vista não tá dando, nós divide de três vezes. Se a vida é dura, seja mais duro, por favor. Quer moleza, irmãozão, senta no colo do meu pô. Só um ditado que aprendi, não levo na brincadeira. Desde os 15 de idade, vendia tênis na feira. E novinho, hoje em dia, não quer trabalhar. Por isso que a papuda nunca vai se esvaziar. Cheguei onde cheguei, fiz tudo direitinho. Pra quem tá nesse time, é um salve do Marinho. Cheguei no sapatinho, trilhando o meu caminho. Pra quem acreditou, um salve do Marinho. Sei que não tô sozinho, cês tão com esse neguinho. Pra quem incentivou,